liberdade e que na rua seja mantida igualdade. Eu não preciso de assistência social, nem muito menos o sistema penal. Os meus problemas eu mesmo resolvo. A minha vida é violenta e a paz aqui ainda é um sonho. Minha realidade é muito sangrenta. Nós precisamos nos aliar e conquistar juntos a nossa independência. Diga-me o que você me deu. Ontem à noite a sangue frio, mas o irmão meu morreu. Chega de sangue, é hora das gangues. Nós vamos nos multiplicar. Comecem a rezar quando os nossos microfones começarem a tirar. Eu sei que eu vivo um pesadelo andando e meu caminho firme e forte buscando. Que os dias passam, eu vou continuar lutando, mesmo eu vendo meus irmãos saquejar. Eu continuo decidido buscar dias melhores para minha família e pros irmãos que vivem na correria. Do protesto real marginal em São Paulo capital, onde produzem a miséria e nos impedem de chegar a nível social. Seu filho quer ser nós, sua filha paga um pau. Você é louco pra me ver coberto por jornal. Morto, vendendo igual esgoto a céu aberto. Que sobrou pra eu me criar, sobreviver. Manda você se fuder até morrer, porque o poder é nossa voz. Tchim, tchim, um brinde pra nós. Justiça e a resistência que ainda acredita. Seremos exército que vai purificar o mal das ruas através de alianças. Em cada canto da cidade o nosso grito vai ecoar. Acabaremos com a intolerância e os preconceitos, eles vão de acabar. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Seremos nós a justiça, seremos nós a resistência. Ah.